Paneira 6311 com 169, tá com 50 galeão. Torre Salvador, um bom dia, Engenheiro Baral para ingressar no corredor Interlagos. Gente, agora transferindo as comunicações, XAI Tango Novembro. Firme, autonomia? 3,50 galeão. Yankee, Oscar, prossiga. Tá no procurador, encontrou a na ilha de Taparica. Juliette, reporte no ponto de espera da pista 10, correção Índia. Via Índia, reporte ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 6, quem negar 1015. Vai via Índia, vai chamar a torre no ponto de espera 1015, eu chamei 6319. Aqui eu acho que você copiou. Seguem regras de voo visuais, na tráfego conhecida a reportar, frequência livre, mais Gecko Delta. Prole Salvador, o Indy na Member Alpha, corredor Interlagos, o nome é o PES. Chama agora a torre, 118, decimal 6, Indy November Alpha. 118, Indy November Alpha, até mais tarde. Até. Xanã 6250, decimal 10, 2000, autorizado final do procedimento ILS. Final ILS, Xanã 6250. Total 9911, chama Recife agora, frequência 12085, alterna 125. Decimal 45, total 9919. 12685, 1545, bom dia. Bom dia. Ok, sinal 17 autorizado em Vila Liberal. Ele poderia confirmar para você, né? 6250, se possível, voar direto para o Aldermark? É manter o perfil devido a tráfegos próximos a setor a baixa altitude. Reporte no localizador estabilizado para o procedimento Xanã 6250. Uniforme Índia, Zulu Alfa, controle Salvador. Papai Uniforme Índia, Zulu Alfa, mantém regras de voo visuais, ajuste no 095, reporte passando Paripe para ingresso seguro de tráfego da pista 17. Papai Uniforme Índia, Zulu Alfa. 6319, bom dia, tá pronto, ponto de espera da 10. 6319, linha decola, pistão 10, vento 140 graus, 109. A linha decola da 10, 6319. Pós-rotatória que fica no CIA, próximo de Urcia, para pouso pista no 7, na Paniforme de Zulão. Xené 6250, estabilizando o localizador da 10. Flash final LS, torre 118, decimal 6. Xené 6250. 6250, gente, 118, decimal 6. Torre Salvador, Xené 6250. Xené 6250, continue a aproximação, informaria pista livre. Sente na guarda para pista livre. O Índia November Alpha, tá na escuta? Prossiga, estou em. Tá na visual com a Avianca final 10? Afirmo. Só tem condições de se encaixar como número 2? Afirmo também. Vai iniciar a redução aqui o Índia November Alpha. Afirmativo, tanto como número 2. Janer 6250, para informação de tráfego, a sua esquerda tem um Charlie no 50, está na final da 17, vai pousar após o pouso do cima. O vento é 130 graus, 129, tem pouso autorizado, pistão 10. Tem pouso autorizado da 10, né, mas 250. Decimal 8. 19, 8, 63, 9. Atrás de Salvador, Xané 63, 9. Solo Salvador, muito bom dia, 1983, dado 5. Ciente da informação, quilo, copia o 400 Guarulhos. 6319, possibilidade de voar Leda? Pesado no rumo de Leda, o Xané 6319. 983, autorizado Salvador Guarulhos, no nível 360, via Abuisque 50. Decolada a pista 10 com curva pela direita, saída da El, Leda para Leda B10. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5165. Autorizado então 360, via Aperuísque 50, decola da 10, curva direita, da Eulida Bidev. Controle 119.8, torre 118.6, aciona 5565, volta 983. Fechamento correto, 1983, forte para o acionamento pushback. Chamar a 93. Xené 6250, solo 06, libera direito no 219. Liberando direito, solo 219. Solo Salvador, Oceania 6250. Oceania 6250, táxi via Alfa, Juliette, para pátio 1, portão 2. Alfa Juliette, pátio 1, portão 2, Oceania 6250. Decolou o Juno 157. Sim, muito bravo. Paulo Salvador, é o Olimpo 03. Três, prossiga. Muito bom dia, Olimpo 03, participar para voo tipo de tráfego, 10 horas, toque de esquerda, paciente daquilo para as questões de autorização de arranque. Paulo Salvador, muito bom dia, o 35595. Olimpo 03, então para o circuito de tráfego, pista 1-0. A altitude de 1.000 ou 1.500 pés vai depender do tráfego, sujeito ao tráfego do aeródromo, controle 10935, caso afaste do aeródromo, torre 186, acione 0165, Olimpo 03. Autorizado então, circuito de tráfego 10, sujeito ao circuito de tráfego 1.500. Controle 19.300, 86 torre, 0165 ao transponder. Passando para o ordem, meu filho. É 19.8, corrigindo o controle aqui? Sim, graças. Correto. Parte militar da base aérea, livre acionamento, chame táxi, Olimpo 03. Quem chamou o solo? É o trip 5595, sente a informação aqui, os autorizados repetitivos, aliás. Infantil, já temos aprovado, ele é o 160, número 1 para a COPS, faz certo, beleza. Portão que ela fica? Em condições da presente prosseguir uma final longa da pista 17? Sim. Positivo. Prosseguindo da presente na final longa da pista 17, ao ingressar no continente, irá passar próximo a Paripe, o bairro de Paripe, e após irá ingressar próximo aí a Simões Filho, que é uma longa final da pista 17. Ah, tá ok, muito obrigado. Estou ingressando na longa final da 1-7, desde o alto. Sim, Matheus. O meu 160, Salvador Léo, decola da pista 10 com curva direita, após 2 pés ou 3 vidas. Série da Eoleda, o controle 19-8, a torre 18-6, transporte 5-72, a curva 5-5-5. Atendimento correto, chame pronto para o pushback. Chamar para o 5595. Sol Salvador, Sideral, Senhora Delta Lima. É o Serra Delta Lima, pátio 4 para o pátio 3. Está livre esse ao reboque? Chame para ingressar na pista 1-7. Positivo, Serra Delta Lima, chame para ingressar na 1-7, obrigado. Salvador no 983, está no 5 para o pushback acionamento. Gol 1983, autorizado táxi. Correção, autorizado pushback acionamento, chame táxi, gol 1983. Autorizado, chama para o táxi, 983. Irmão. Yankee, eu acho que eu prossiga. Tente sobre voo centro histórico, reporte abandonando o setor para prosseguir para outros setores. Yankee, eu acho. Federal autorizado reboque via pista 17, libera a pista via Quebec. Positivo, Serra Delta Lima, entrando na 17, entrando na Quebec Briac. Controle, o Índia Zulu Alfa tem visual com a pista. Desça para altitude de tráfego e chame torre 118.6 para pouso pista 97 conforme solicitado. Está em descida para altitude de tráfego, chamará a torre 1186, pista 17, Índia Zulu Alfa. Romeu Lima, prossiga. Sua esquerda tem uma L200 da Operações Infraero, vai engraxar aí na pista e fazer a revisão, ok? Sem interferir no seu reboque aí. Ah, valeu, obrigado aí. Sim, então você vai passar no 7 mesmo? É minha primeira vez aqui, eu não sei onde está o pátio da aviação geral, é melhor pousar em outra pista? Afirmativo, você pode pousar na 1-0 que já libera direto no pátio da aviação geral. Ah, tá ok. Então vou pousar pela 1-0. Sim, de firma de dono, reporta na final da 1-0. Autoriza ingresso na final direto da 1-0? Afirmativo, autorizo. Chamará na final da 1-0 em Zulu Alfa. Salvador, gol no 98380, bordo 3:42, alterno Galeão para o táxi. Alô, Salvador. Oi, Índia. Autorizado ponto de espera pista 10, torre 1186, QNH 10115. Gente, pátio Índia, ponto de espera 10186, 1983. Solo, Salvadoro, tá 3602. Tá 3602 por 5. Gente, informação, tirou autorização, Porto Seguro 300. Gente, já temos aprovado Porto Seguro nível 300. Guarde pra cópia. Salve, Salvador, muito bom dia, Gono 397, informação Kilo, São Paulo 380. Zero vento, 150 graus, 099. Pouso autorizado, Índia Zulu Alfa. 60, guarde pra cópia. Guardando, gol no 397. Torre Salvador, muito bom dia, no 983, ponto de espera no zero, pronto. 983, tô ciente, mantenha o ponto de espera no zero. Mantendo ponto espera no zero, 93. Hotel Romeu Lima, qual a sua posição no momento? Afirmativo, descida para o tráfego, Papa Romeu, Romeu Lima. Uniforme de Zulu Alfa, solo 21, libera a direita na Delta, solo 1219. É, liberar na Delta, direita, solo 1219. Para o controle, prossiga. Sem problemas, o Yankee Oscar Oscar após o centro histórico irá prosseguir para que setor? Alfa, via Kilo, atentando um balizador no Pátio 3. Próximo é essa única aeronave que está no Pátio 3, ok? Ciente, é, Alfa, Kilo, Índia Alfa, Pátio 3. Afirmativo. Salvador, Olimpo 03, táxi autorizada, tem interseção hotel, reporte para o cruzamento, pista 1028. Autorizado, prefiro táxi, vai lá no hotel para o cruzamento, para a interseção de cruzamento, para a 1028. E para a informação, em nenhum momento recebemos resposta do seu equipamento transponder. O princípio está inoperante para, o nosso, para a nossa informação aqui. Também já verificamos na empresa, é, o que está acontecendo, está vindo um técnico de São Paulo para verificar a situação aí. No mês passado parece que tem um problema no filtro de vocês aí, que abaixo de 1000 pés ele não pega. Então eu gostaria que vocês dessem essa verificada também aí, para ajudar a gente. Bem, se não estiver mais próximo, a princípio tem uma informação. Normalmente a gente recebe as aeronaves de outras companhias de helicóptero também nesse setor a baixa altitude. Estamos acompanhando o seu desenvolvimento aqui. É forte, então, no setor de Fonte Nova para outro setor, em Anquilas Clássico. Está abandonando aqui, vai com controle de Guatemala agora, o Orson. 93, colou 24, controle 1, 19, 8. 198, controle, muito obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia, você também. Salvador, muito bom dia, gol no 983, passa em 600 no perfil da Dael. Gol no 983, contato radar, vigilância, submarino nível 3 de Benzel, no perfil Dael, Lida, gol no 983. E a senhora quase 5165, Dael Lida, pode me deve, gol no 93. 1, Sideral, Serra Delta Lima. Positivo, Serra Delta Lima, obrigado. Olimpo 03, cruzamento autorizado, táxi via Delta, Alfa, Juliet, Pátio 1, Índia, no ponto de espera da cabeceira 10, chame Torre 118, decimal meio, altímetro 1015, Olimpo 03. Tente autorizado o cruzamento, Delta, Alfa, Juliet, Pátio, Índia, regressa, ponto de espera 186. Bosca Bravo Eco, ponto 4. Romeu Lima, reposta e passando aí a lateral de Paripe. 4-1 de Salvador, 40 milhas, cancela, prossegue visual no 0,85. Decolagem de pista no 7, curva à esquerda, subida Momo Alba, após Alba direto a Dia Ideal, direto Utinga. Controle 119,8, a torre 118. Decimal meia, transponder 5177, Papatão Gosco da Vé. Papatão da Vé, ciente, aprovado conforme, para decolagem para a esquerda, para o nível 80, subindo a Malba, 69.8 controle, 69.6 torre, 5177, transponder, eco. Que é Momo Albo, Mike Oscar, após Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar, e depois direto o Tinga, ok? Atenção. E chame para acionamento, coloca o acionamento. Vagada DPA. DPA, sente, está presente então todos 86 acionamento, táxi decolagem, altímetro 1015, boa viagem, Oscar Bravo Eco. Transfere para torre? Afirmo, 18.6. Graças a Deus. Olimpo 03, algum problema? Não, negativo, fez um teste do sistema, agora está retornado aqui pela Alfa. Direita Alfa, conforme instruído, ponto de espera 18.6, 1015, boa viagem. Obrigado. 1140, boa tarde, Salvador Recife, já aprovado o nível de voo 350. Número 1 para a Copa, qual é o seu? Número 3 para a Copa, só instante, beleza. 350, número 3, falou, Índia Zulu Alfa, está livrando no pátio. Gente, livrando frequência, pátio 3.